E a prova, malandragem de verdade existe. Aos meus manos, vivem. Aos meus manos, vivem. Pra que a vida fique menos triste. Aqui a prova, malandragem de verdade. E ladrão, vê só a rima de bandido. Quem é e tá ligado? Realmente ser bandido é se esquivar. Não ser levado pelo 16. Aí José, agora é tudo com você. Eu sinto o cheiro da fumaça. Não mais chatiça. Aí sistema, saca só mais um que não vai virar estatística. Na televisão, notícia e pop. A favela hoje não vai passar no Globocop. Não vai ter mãe chorando nem cadáver exposto. Não vai ter depoimento de pai com desgosto. Menos um na contagem. Menos um na viagem, isso é ser malandra, verdadeira malandragem. Se olhar no espelho e não sentir desespero, medo, decepção, ilusão, pesadelo, veneno. De não ter nada e ficar sem o que tem. Tipo, sua caixa de suflé num vagão de trem. A vida não surpreende a cada instante. No momento, mano de bem. No outro, nóia com flagrante. Roubando busão, saqueando o mercado. Tirando a vida de mão por menos de 10 centavos. Mas sua força de vontade superou até a ajuda dos irmãos na hora da virada da decisão. E agora é aquilo, limpo, tranquilo, reconstruindo sua vida pouco a pouco, seguindo o caminho. Família, futuro, não mais andar no escuro, seguro de suas atitudes, não mais em cima do muro, sabendo o que faz, sabendo quem é. Menos um nessa contagem aqui, menos um José. Aos meus manos, vivem. Aos meus manos, vivem. Pra que a vida fique menos triste. Aqui a prova, malandragem de verdade existe. Aos meus manos, vivem. Aos meus manos, vivem. Pra que a vida fique menos triste. Aqui a prova, malandragem de verdade. O crime tá em alta, é a meta da adolescência. Não tem mais sonho, não tem mais inocência. Ser igual ao pai, agora é brincadeira. A formatura do jovem é alguém feito de peneira. A destruição chega ao ponto máximo nessa nova era. Vida e morte aqui tem o valor de uma pedra. Criança é trocada por pó, vê só. A barriga vazia toma o lugar do sentimento maior. Mas tem que ter fé pra ser menos um José. Lembra dos pais na visita te dando forças pra ficar de pé. Na clínica, sociedade cínica, ninguém te dá mínima. Mesmo assim, invista em você, insista pra vencer. Siga a trajetória, o novo rumo da sua história. Faça com que a vida tenha valor, sirva de exemplo. Mostre que você não desanimou. Aquelas madrugadas no areião, com fome e com frio, não te trouxe era um alívio. Quem tava lá viu Márcio Alessandro desandando e o pequeno Lalau. As coisas tão piorando, graças a Deus. Você é menos um na contagem. Preferiu viver longe da tal malandragem. Uma lágrima cai na oração de quem quer paz e sabe o efeito do baque. As consequências do crack, tudo tem um começo. Infelizmente quase todos têm preço. Falta de estrutura, criados pela rua. O que se pode fazer? Que tal deixar a porta aberta pra outra? Outro José aparecer. Aos meus manos, vivem. Aos meus manos, vivem. Pra que a vida fique menos triste. Aqui a prova, malandragem de verdade existe. Aos meus manos, vivem. Aos meus manos, vivem. Pra que a vida fique menos triste. Aqui a prova, malandragem de verdade. Tô sem ar, quero respirar. Mas aqui não tá Vila Lucinda, Jardim Elba, pó e pedra no ar. Fonte de renda que enriquece patrão. Que tem coleção de casa na moca e de sara um montão. De roupa cara é fato que quem tem não quer dividir, pouca opção se tem. Pra decidir alienação, cobiça, tristeza, esperança, alegria, fé, incerteza. O que tava mais próximo de você? Que exemplo de vida cê teve pra viver? Só quem vai lá sabe. Um salve, fica com Deus. Vê se protege seu filho, aí cê vai cuidar do seu. José, agora e sempre é no seu nome. Vê se não some, me mostre mais histórias de vitórias. Dias de glória, pra periferia um dia. Lembra essas boas da memória. Aos meus manos, vivem. Aos meus manos, vivem. Pra que a vida fique menos triste. Aqui a prova, malandragem de verdade existe. Aos meus manos, vivem. Aos meus manos, vivem. Pra que a vida fique menos triste. Aqui a prova, malandragem de verdade existe. malandragem de verdade. Aos meus manos, aos meus manos, pra que a vida fique menos triste. Aqui a prova, malandragem de verdade existe. Aos meus manos, aos meus manos, pra que a vida fique menos triste. Aqui a prova, malandragem de verdade existe.